do manga pra curar tua piração e ideologia. O que te falta nessa vida? Toda essa marra não serve nem pra heresia. Mas não te aveste não, pois isso aqui é só começo. Pra tirar você, tem sempre aperreio. Nunca perde a razão, tem sempre argumento. Mesmo tirando e fantasia não tá tendo. E apoio, cada coisa que faz nessa vida. E apoio, muita fala, pouco mostraria. E apoio, tu não serve nem pra heresia. Isso só mostra toda a tua sintonia. Invoquei com tanta porcaria. Muda o teu disco e a tua lá.